Adquira o seu kit noia, duas cervejas e um Bevrogi. Adquira o seu kit noia, um Amarus e umas gotinhas de brin. Adquira e fique numa boa, põe na mochila e saia pra zoar. Mas fique esperto e não marque toca, tá numa fria se só me pegar. Adquira o kit noia, seja esperto e não vacile não. Adquira o kit noia, mande pra mente e fique ligadão. As duas cervejas vão com comprimido, engula tudo e beba sem parar. O restante você sabe como faz, e o poli é só pra te chapar. Se de repente der uma ziquezira, saia correndo e vá pro hospital. No outro dia pode bem cedinho, forte pro início, pois isso é normal. Adquira algo de noia, seja esperto e não vacile não. Adquira algo de noia, mande pra mente e fique ligadão. Seja esperto, fique antenado, não meta as caras se não sabe usar. Adquira e vai com cuidado, o kit noia pode te matar. Adquira o kit noia, seja esperto e não vacile não. Adquira o kit noia, mande pra mim.